Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Meu mundo é fogo e sangue. Esperem em Valhalla. Aqui é o Joker, what a lovely day. Aqui é o Léo. E terceiro. Foi interrompido. É mais ou menos assim. Não deixa o cara falar, legal. Aqui é o Léo Neves e testemunha, hein? É o Carlos Volta e eu sou o guerreiro da estrada. Caraca, é o meu cachorro, do Mad Max. Ele falou o guerreiro da estrada, já veio o cachorro do World War. E aqui é Rafael Tequen, o host desse podcast. Está começando aqui, como prometido, seria a parte B do podcast 31, que é sobre, especificamente, Mad Max Estrada da Fúria. É o novo filme, né? Depois de 30 anos, depois do último filme da franquia Mad Max, né? E nesse podcast, novamente, estamos aqui com o Joker e o Lequinho. Opa. Ai. Agora estamos também com a participação de Léo Neves, que retorna aqui ao podcast BDC. Opa. E estamos aqui com a participação especial do Carlos Volta, vindo direto lá do Nerdcast. Beleza, Carlos? Beleza. Então, galera, nesse cast, não tem muito segredo, né? A gente vai estar falando sobre o filme Mad Max Estrada da Fúria. Então, vamos lá. Bom, pra começar o tema, eu vou ser completamente sincero, assim, sabe? Abre seu coração, Rafael. É, eu vou abrir meu coração, cara. Se fosse uma briga, Mad Max Estrada da Fúria, cara, o George Miller, sei lá com quantos anos ele tem, ele chegaria a saber. Na voadora, porque o filme que eu vi ontem, eu acredito que pra mim seria o meu Mad Max favorito. E, olha, cara, sinceramente, caramba. É o melhor Mad Max de todos. Exatamente. Curiosamente, engraçado, né? O primeiro filme é muito bom, eu adoro o primeiro filme. Gosto muito do segundo. Né? O primeiro e o segundo se completam, né? Eles são como se fosse um filme só, né? Filmados um atrás do outro, um seguido do outro direto. Sim. O terceiro já é uma coisa bem mais fraca, até por vários problemas que o George Miller teve. Sim, na produção. Na produção, por causa da morte do amigo e tudo mais. Ele acabou dividindo a direção, né? Como a gente tinha falado. É. E, cara, mas ele volta com esse filme, só que esse filme ele já é um cara mais experiente. E você vê isso no filme. Você vê o que ele aprendeu nesses 30 anos de fazer filmes, né, que ele fez uma quantidade aí razoável de filmes nesses últimos 30 anos. Né, filmes razoavelmente bons, se você for analisar, né, na carreira dele. O filme tá muito bem feito. Visualmente tá absurdo. Direção tá muito bem feita, edição tá foda, o filme tá muito bom. Eu vi uma frase no Facebook, é tipo assim, do diretor de Rap Fit Baby, cara, vem tipo Mad Max Estrada da Fúria. Cara, não dá pra entender, né, cara? O filme é um soco no estômago violento, assim, tipo, fui ver com os meus pais no cinema, meu, eu acho que eles nunca viram um filme tão frenético, assim. Ele é muito frenético. Duas horas ele não para. Não para mesmo, ele é uma grande, tipo, ele tem muita, muita ação mesmo, sabe? E diferente de qualquer outro filme de ação que a gente pegar, e aliás, o porquê de muita gente tá falando que esse filme dá um banho em tudo, deixa os outros até, sabe, passarem vergonha, os outros filmes de ação. Depois de atuais, tanta poeira, é muito banho. Exatamente, porque, cara, tipo assim, ele é um filme que tem muitas cenas de ação, né? A primeira parte já começa na ação e, tipo, isso vai se mantendo no filme. Tem algumas partes de pausa, né? Ele sabe quando parar também. Mas durante o filme inteiro ele é cheio de cenas de ação. Mas ao mesmo tempo, não cansa, sabe? Diferente de, sei lá, do Transformers 3, que, porra, foi 40 minutos de cenas de ação. Eu cansei mais que os Transformers na luta. É, porque tem substância, né, cara? O filme te passa alguma coisa ali enquanto ele tá naquela ação frenética. Ele não é só, tipo, vamos ter ação por ação. Ele desenvolve o personagem, ele passa uma mensagem ali por trás, tem todo um subtexto ali. O George Miller, você pegar o segundo Mad Max e o terceiro, e esse filme novo, você vai ver que a dinâmica, a história, o enredo do filme, né, é o mesmo. né? Você tem, sim, o Max perdido. Exatamente. Max meio que se dá mal no começo, é capturado, perde o carro, acontece algum problema com ele no começo. Ele encontra pessoas com um problema e ele acaba ajudando essas pessoas, né? Essa é a dinâmica de todos os desses últimos três filmes do Mad Max. E meio que acaba virando o herói, né? Se é que se pode dizer assim, né? Ele, sim, acaba, tipo, mesmo com as intenções meio que de mercenário dele, ele acaba meio que virando um herói. E acaba partindo, novamente, no final do filme, né? Pra poder encontrar novas aventuras. O Joker, você falou assim que não considera isso o melhor Mad Max ainda? Não. Fica com o primeiro? Sim. Você ainda, tipo, acha que o primeiro... Porque o primeiro... Esse não passou tanto suspense pra mim quanto foi o primeiro. Eu não fiquei tão tenso assistindo o filme. Mesmo porque eu acho o clima desse filme bem light. Mas você sabe que o suspense do primeiro... O suspense do primeiro tá todo só na música, né? Porque na história em si não tem tanto suspense. A música te dá essa sensação de pra suspense. Pra mim, o suspense do primeiro é mais assim... Você sabe que a mulher dele vai morrer no primeiro filme, com o momento, mas fica todo aquele clima até a morte dela, assim, que pra mim é uma parte que tem mais suspense no primeiro. O primeiro é um filme mais sutil, que, né, a gente falou no cast passado, que não é passado. Mas esse novo, ele é todo jogado na sua cara, ele é aquela explosão na sua cara, e ele é sutil em outras coisas, assim. Ele tem as coisas que ele passa ali meio que na mãe ali pra você, mas sem jogar na sua cara, entendeu? Eu acho que ele não é um filme de clima, de suspense. Ele não é muito pelo clima, ele é mais frenético, ele é mais tipo... ele é mais ação. Ele é mais o segundo e o terceiro são filmes muito mais de ação do que o primeiro foi. Mas era muito mais o segundo, né? Porque o terceiro ele deixa meio que desejar na sensação. Ele, né? Ele tem elementos do terceiro, né? Isso. Aquele negócio ele faz várias referências... ele faz várias referências ao primeiro, ao segundo, ao terceiro. Caixinha o negócio busca, é que o primeiro filme é um filme de origem, né? O primeiro, sim, filme é um filme de origem do personagem que você vai conhecer depois nos outros filmes, né? Que é o Max. O Max que a gente conhece hoje, ele se torna esse Max, né? O louco Max, no final do primeiro filme. Né? Depois que tudo se perdeu, a esperança se perdeu, a família, tudo, aí ele se transforma nesse personagem. Então o primeiro filme é um filme de construção de personagem, é um filme de criação, né, de origem. Esse filme já é exatamente isso. Diferente do 2 e do 3, ele tem uma ação tão desenfreada, com pequenos momentos de pausa, mas sem tentar construir historinha, como tanto graças foi nos outros céus. Filmes, né, ele vai direto. Praticamente não tem fala o filme, né? O filme ele foi todo construído primeiro no storyboard pra depois virar filme. Depois eles escreveram o roteiro. Não é ruim isso não, né? Tem muita gente que acha que o filme ser um espetáculo visual é ruim. Não é ruim, né? Não, porque é visual, né? É audiovisual, é cinema. Porra, tem o cinema mudo mesmo. Tem filmes do cinema mudo hoje em dia que, pô, são down by filmes que tem várias e várias, sabe, cenas de conversa e tudo mais. Então, poxa, eu acho... Aliás, é interessante... que nesse filme George Miller até utilizou uma técnica do cinema mudo, porque ele filmou algumas cenas em 16 frames por segundo. Ah, que é aquela câmera... Puta, aquilo é muito bom. Aquilo acelera... Você lembra nos filmes mudos, exemplo, do Charlie Chaplin, quando ele faz aqueles movimentos rápidos, assim, gesticula bem rápido, tudo. Aquilo lá era porque era 16 frames, né? Então fica muito mais seco. Então fica muito mais rápido a filmagem. E ele utilizou isso hoje em dia... E, cara, ficou ótimo, porque melhora até o aspecto do filme de ser realmente louco e frenético. Mas isso, ele já tem isso nos outros filmes, ele já utiliza essa técnica. Sim. Nas perseguições de carro, em todos, no primeiro filme tem muito isso, né, que na verdade foi devido ao budget dele, né, ao orçamento que ele tinha pra fazer aquele filme. Ah, ele, tipo, trouxe pra hoje, então, né, tipo, ele continua fazendo ele isso. Ele continua, a estética que ele usou... Sim, é uma assinatura visual, né. A estética que ele usou nos outros filmes. Por problemas de dinheiro que ele teve que construir daquela forma, ele construiu essa estética. Então, ele manteve, apesar de ter dinheiro, manteve a mesma estética. Aquela história de, tipo assim, a falta de orçamento, a falta de recursos, né, acaba tornando a pessoa mais criativa, né? E ele trouxe ainda essa criatividade antes pra agora. Eu não sei se vocês já falaram sobre os outros filmes, né? Não sei se vocês... Sim. E no primeiro filme, tipo, o orçamento dele era baixíssimo, né? Sim, praticamente ele nada. Ele usou o carro dele, ele usou... Sim. Os motoqueiros eram donos das roupas. O único que vestia roupa de couro era o Max, os outros vestiam roupa de vinil. E o que é legal também que ele manteve dessa estética desse filme é que todos os stunts são reais, né? Foram mais, acho que, de 160 dublês. Foi 200 dublês, 200 e pouco dublês. Tem alguns dublês aí que trabalharam no Velozes e Furiosos. O dublê do Tom Hardy é o dublê que fez ele no Bane, que fez o Bane quando ele fez o Batman, foi o dublê dele também. Sim. É, e foram mais de 70, tipo, dublês passando com possibilidade de risco de vida. Né? Isso, manobras que corriam risco de vida, né? Aqueles caras pendurados nos carros. Aquilo tudo é real, não é CG, então, não é... É. O Robert Rodriguez, ele assistiu o filme na Premiere e ele chegou pro George Miller e xingou ele, porque ele não entendeu como ele conseguiu fazer toda aquela cena sem usar efeito e tal. Cara, é assim, tipo, uma bronca minha, quando eu fui ver o Hobbit e tava com aquela expectativa do Senhor dos Anéis, foi realmente ver os orcs em CG e não serem, tipo, dublês. E, cara, a sensação de você ter um dublê ali fazendo, ao invés de ser um negócio em CG, é muito... Dá muito pra perceber ainda, assim, apesar da evolução da tecnologia, é muito mais palpável, fica muito melhor. Chupa, assim. Hobbit. Isso é uma das coisas que me deixa mais triste em relação ao Hobbit, né? Porque se você pegar o Senhor dos Anéis, cara, o CG no Senhor dos Anéis, ele é muito bem utilizado. Sim. E ele é muito pouco utilizado pra grandes momentos. Ele tá ali, tipo, Carhedras, que é a cidade dos Cavaleiros de Rohan, foi construída. Os orcs, tipo, existem, tipo, maquiagem... melhora aquilo que você construiu em CG. Tudo mais orgânico, né? Exatamente. Fica a única CG é o exército, né? As cenas de exército em amplidão, assim, que você tem que botar na CG. Mas mesmo as cavalgadas e tudo mais são dublês, né, cara? If I'm gonna die, I'm gonna die historic on the Fury Road. Muita coisa ali no filme é realmente construída, e isso é legal, você vê tudo mais de uma maneira mais até real, né? Você consegue muito mais acreditar naquilo, tanto que aquele guitarrista, né, que eu achei sensacional, assim, não tem muita gente que pode achar que aquilo lá é simplesmente criar estética, sabe? Mas eu acho legal porque faz sentido, né, até porque a gente pode levar isso em consideração dos exércitos, por exemplo, que também usam bandas, né, às vezes pra motivar. Ah, mas isso é diretamente tirado disso. Você pega que eles são ali a cruzada. Eles são guerreiros da cruzada. Eles têm a religião deles, eles têm lá o deus deles, que é o motor V8. Eles têm lá o símbolo deles, que é o volante, que é o crucifixo deles. Que seria, tipo, combustível, como se fosse uma água benta pra eles. Então, tipo, eles estão ali numa guerra santa. E ali nada. E ali é o bardo deles, né? O tocador de tambor. Exatamente. Pra que guia eles na batalha. Tem uns tocadores de tambores, inclusive. A música ali tá meio como tipo um elemento até fundamental pra eles, né? E a música é sensacional. A música, ela é tão frenética, ela acompanha a frenética do filme, né? E você tem até alguns momentos que não tem música, que ela vira um silêncio, né? Depois que eles, tipo, desativam o carro de som, você tem os momentos de silêncio na perseguição, que gera uma certa tensão. Só uma curiosidade relacionada ao guitarrista aí, que o ator que faz ele é um músico de metal australiano que chama Iota. Ele é amigo do George Miller. É, que maneiro. Eu não sei, mas na minha opinião de bosta, assim, realmente devia ser indicado ao Oscar de melhor trilha sonora, porque por enquanto é uma trilha sonora... Tem uma cena que a Charlize Theron, ela dá algumas batidas no caminhão pra poder tirar a poeira, né? Aquelas batidas, elas se tornam uma música, né? Naquele momento, né? Ela dá algumas batidas, logo depois ela para de bater. E o mesmo ritmo que ela bateu, deu aquelas batidas, acaba sendo a trilha naquele momento. Ela vai... O Max, quando bate no guitarrista também, faltam sons que compõem a música. Que a palavra Max só é dita 3 vezes durante o filme todo. Isso é o Mad Max, cara, porque é exatamente, acho que eles nem falam 2 vezes no segundo filme, por exemplo. Não, no terceiro filme só é falado 1 vez o nome dele. Exatamente, e ainda citam ele como homem sem nome no começo, antes dele entrar na cúpula do trovão, fazendo referência ao... A gente até disse, né, ao Clint Eastwood, né? Coisa da trama da história, que é tipo, você tem ele com a focinheira no começo do filme, que ele ainda é um cara, um animal com raiva. Exatamente, Ele remove aquela focinheira, ele passa uma boa parte daquele começo, daquele momento, só grunhindo. Ele não fala, ele grunhe o tempo inteiro. E aí ele resolve voltar a falar, né? Então ele vai reconquistando ali aquele pedaço da humanidade. Porque sabe-se lá quanto tempo se passou ele sozinho no deserto. Esse é o momento que é sutil no filme. Essa própria transição é meio que sutil. Você não vai... Se você não estiver prestando propriamente atenção no filme, se não conhecer muito da trilogia, isso acaba passando despercebido mesmo. Você tem por esse isso mesmo detalhe, que... tem esse detalhe da transição da esperança, que é um tema que é recorrente também na história do Mad Max. E nesse filme ela é bem trabalhada, que aquelas mulheres estão fugindo porque elas têm a esperança de achar um lugar melhor, né, de voltar para um lugar verdejante. E ele não, ele não se importa com isso. Ele quer sobreviver, ele só se importa com a sobrevivência. Né? E até, cara, que ele convence elas de que vocês querem um lugar melhor, então o lugar melhor é lá atrás. Eu vou com vocês e a gente vai voltar a ter esperança. É, um negócio muito bom dessa cena é que, tipo, cara, Tom Hardy é um puta ator, assim. Eu não posso, não consigo dizer se ele é melhor ou pior que o Mel Gibson no papel. Mas ele é um puta ator. Nessa hora, cara, ele fala com a dificuldade, tipo, tentando fazer um discurso meio que pra motivar elas. Ele passa uma dificuldade pra falar, tipo, você vê ele meio que lutando ali pra passar um otimismo que ele não tem, assim, cara. E ele não é igual ao Mel Gibson, né? Ele cria até um Max meio diferente. É, ele tem uns trejeitos, ele faz umas graças e tal. É, então, tipo, um negócio que eu fala que eu não gostei muito é que eu acho que ele força um pouco, às vezes, assim, pra tentar pra passar a cara de louco. É. Porque o Mel Gibson tem a cara de louco natural, tá ligado? Tem, não tem, tipo, ele sou louco, né? Tipo, máquina mortífera, né? Na minha visão, ele fez bem Mel Gibson mesmo. Você acha que ele ficou parecido, cara? Eu achei que bastante. Falei, caralho, mano, a cara do Mel Gibson é uma cena. Ah, acho que é que não comprometeu. Não comprometeu. Acho que ele preservou ali o que tem do personagem. Então, exatamente. Achei que esse foi um lado legal. Achei que foi bom ele ter preservado isso, ter essas características, algumas expressões dele foram bem, assim, que remeteram a Mel Gibson, sabe? Aliás, eu tava até conversando com você, Léo, sobre que parte da cronologia esse filme podia se passar. Eu antes tinha até pensado assim, antes de assistir o filme, bom, ele provavelmente, ele é meio que uma continuação, meio reboot, né? A gente pode pegar o exemplo aí do A Balada do Pistoleiro, né? Que é tipo a continuação da Armariati, mas ao mesmo tempo é um reboot, é uma outra forma de contar a mesma história, do mesmo personagem. Mas enfim, e aí eu fiquei pensando assim, ele deve ser depois da Cúpula do Trovão. Eu agora tenho uma opinião diferente. Eu acho que, assim como o James Bond, por exemplo, que você nunca pode ter uma cronologia exatamente exata é foda. Tinha mudado pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Exatamente exata. Eu falei muita bosta agora, mas enfim, assim como James Bond, você tem uma cronologia certa, Mad Max eu acho que pode ser a mesma coisa, porque eu considero, por exemplo, que apesar da evolução do planeta, né, do planeta Terra nesse tempo, ficar cada vez mais apocalíptico ainda, eu acho que esse filme ele pode muito bem se passar entre o segundo e o terceiro. Pra mim ele é antes da Cúpula do Trovão. Eu acho que ele passa. Ele é o quarto mesmo, o filme. Você acha que ele é o quarto? Por analisar a sociedade, ele já tá bem desenvolvida. E se você pelos garotos lá e tal, que você vê no filme, no terceiro não existe eles. Eles nasceram depois daquela época, entendeu? É, eu considero essa história mais ou menos como um negócio que acontece nos quadrinhos, que é tipo one shot, tá ligado? Ela não faz parte da cronologia ali. Ela é só mais uma história do Mad Max com o personagem. Assim. Eu não sei se ela se encaixa. Sim. É a continuação da história do Max. Isso é pós-Cúpula do Trovão. É ele já muito mais desgastado, muito mais desesperançoso, porque na Cúpula do Trovão você vê que ele ainda tinha a humanidade dele mais bem definida, você ainda tinha ele bem com a sociedade. Até falando melhor, né? Até conseguindo formular uma frase melhor sem grunhir. Mas eu acho interagindo que melhor com os outros seres humanos. Exatamente, mas eu até pego pelo exemplo de ele sentir bastante já nesse filme A Morte da Filha, né? Ainda assim tá bem. Isso é normal, ele vai continuar sentindo pro resto da vida, né? O sopro de humanidade que ele tinha, a lembrança que ele tem, ainda vai persistir, né? Mas pra mim eu tomo isso como um exemplo de que pode ser antes da Cúpula do Trovão. E também, exemplo, mas isso daí também é outra coisa, como eu disse, pra mim eu encaro como se fosse James Bond, assim. Como que ele conseguiu de novo o V8? Tô falando que foi pra explicar o motivo de ele conseguir o V8 no jogo dele. E a Charlize Theron, hein? Maravilhosa. Continua maravilhosa, mesmo sem braço. É, sacanagem. Eles querem tentar sem braço. Comia ela e o braço. If I'm gonna die, I'm gonna die historic on the Fury Road. O George Miller quer sempre mostrar algo diferente a cada filme e quer sempre meio que mudar de alguma maneira. No primeiro a gente tem a história do Max, o futuro, até por falta de orçamento também, o futuro não é tão pós-apocalíptico, é só a crise depois da que acabou. É o petróleo. O segundo, você já tem o futuro mais pós-apocalíptico. E você mostra ali o Max, eles lutando ainda por gasolina. Tem o tanque de gasolina e tudo mais. No terceiro, você vê uma meio que nova sociedade, né? As crianças, que é a representação da inocência que aquele mundo perdeu, né? Mas você sabe essa do terceiro filme, né? Que o George Miller não queria fazer esse terceiro filme. E ele pegou uma ideia dele antiga, que ele queria fazer, e jogou dentro do Mad Max 3. que ele queria fazer um filme pós-apocalíptico baseado no Senhor das Moscas. E aí acabou, já que vai fazer a Mad Max 3, ele jogou isso ali pra dentro, que é a representação desses garotos, como se fosse um futuro pós-apocalíptico do Senhor das Moscas. Ele ficou muito abalado com a morte do produtor, né, que era amigo dele, porque ele morreu justamente no acidente de avião, procurando locações pro filme, né? Só que nesses filmes, a gente nunca viu exatamente o papel da mulher ou na perspectiva das mulheres com aquele universo, né? É, tipo, você tinha a machona lá do 2 que lutava lá, e você tinha no outro a Tina Turner, né? Mas ela meio... A primeira personagem de mais força, assim. Exatamente. Sim, sim. Como o Joker filosofou no último cast. Agora, no caso aí, você vê agora o papel da Furiosa. Esse negócio da mulher eu achei muito bem usado no filme. O jeito que ele colocou elas naquela sociedade que elas eram meio que usadas, tipo como amas de leite ou só parideiras, que é um negócio que você vê meio que nessas sociedades mais que tem no Oriente, né, cara? Sim. Meio que eu acho que faz um paralelo com isso, a mulher ser usada só como formadora de novas pessoas, de população ali, e não como uma cidadã ou como uma parte. Na verdade isso é um tema bem recorrente, assim, em coisa de pós-apocalíptico, porque você tem ali como é que você reconstrói a sociedade? Reproduzindo. E como é que você reproduz? Sim. Produzindo a maior quantidade possível de filhos que tem. Só que aí você tinha que aquelas mulheres eram... limpas, puras. Sim. Né? E o cara guardava elas num cofre. E ele se mantinha vivo, né? Porque ele era o Immortan Joe, porque ele tinha alguma doença, que era mostrada ali naquele começo do filme, não é explicada qual é a doença que ele tem, mas ele tinha alguma doença. E ele se mantinha vivo por causa dessa qualidade de vida que ele conseguia ter nesse mundo pós-apocalíptico. E era uma sociedade totalmente estruturada nessa coisa do... eles produziam a água, então ele era o principal, né? A água se tornou o bem mais precioso. Depois vinha o combustível e depois o armamento, que eram as três cidades que se conectavam ali nessa sociedade dele. E eu gostei muito que elas não são passadas, pelo menos as virgens são um pouco, as virgens, as puras, são passadas como meio fragilizadas e tal, mas cara, a Furiosa... Mano, ela não precisa do Max ali. O Max aparece ali pra atrapalhar ela, porque... Sim, ela precisa dele, sim. Como é que ela ia colocar sniper... Apoiar a sniper. Ela precisa de apoio de sniper. Precisava do outro. A parada do filme foi que os dois precisavam da ajuda um do outro, né? Tipo, ela fez a primeira parte ali de conseguir escapar, mas ela não ia conseguir escapar se não fosse tanto ele aparecer ela ali. Ela aceita ele ali, justamente isso. Porque ela diz até pra ele, não, a gente vai precisar de você aqui. Eu fiquei feliz que não rolou romance nisso. Eu fiquei... Não tem nada a ver com o Max rolar romance. Umas olhadas que eu achei que ficaram muito boas, que foi entre ele e a Rose Huntington, a grávida. Mina do stage. Um minuto antes dela morrer. E nisso, naquela hora que ela cai, você vê que... Meu, ele não sabe se ela morreu ou não, mas ele precisa seguir o caminho dele. Então ele fala, ó... É uma cena ao estilo realmente Mad Max. A morte não é mostrada, né? A morte da mulher dele. Do Max, né? Lembram. E de novo a mesma coisa da necessidade do budget, do orçamento. Você não tinha como fazer nada gráfico naquele primeiro filme e ele manteve essa estética, né, que ele construiu nos outros filmes. Ele utilizou como estética, e isso é importantíssimo, assim, né? Aquele filme que mostra muito e tem coisas que ele não mostra ali. Que nem a própria morte do Immortan Joe, quando a máscara dele é arrancada e você vê que foi arrancada, a cara dele foi arrancada. Mas isso não é graficamente mostrado, né? Você só fica naquela tensão do que aconteceu. Só vai mostrar depois, né? Tipo, ele só mostra ele mostrando, jogando o corpo, né? Tipo assim. Vocês sabem que o Immortan Joe é o... Sim, é o cara do primeiro filme. Né? É o ator. Novamente ele utiliza um ator duas vezes, né? Isso foi muito tempo, mas no último, no segundo e no terceiro ele usou o mesmo ator, né? Pra fazer o aviador. Né? O aviador, exatamente. E pra mim ainda continua sendo o mesmo personagem. É o mesmo personagem, exato. Se eu morrer, eu vou morrer histórico na Fury Road. Aquela cena final, depois ele que mostra o corpo do Immortan Joe pra todo mundo, e a Furiosa é venerada por todos, aquela cena dele se distanciando dela, passando no meio da multidão e indo embora, pra mim é define personagem, né, define cara? Personagem. É exatamente o que a gente viu em todos os outros filmes, né? Ele vem, como o próprio Carlos disse, meio que um mercenário tentando sobreviver ali, ele acaba se tornando um herói na situação ali, meio que um herói, né? E aí no final ele segue o caminho dele porque ele quer justamente viver solitário, né? Então, pra mim a melhor definição disso, como eu falei, aquela coisa da religião, né? Que eles veneram o V8, o volante, o crucifixo. O Max seria, pra mim, exatamente o profeta disso tudo. Cara que vem arrumar pra consertar os problemas e depois vai embora. É, ele chega pra Furiosa e diz, não, olha, não tem como você continuar indo pra um lugar que você pode ter esperança de chegar em algum lugar, mas você não vai chegar. Vai acabar a gasolina dessas motos e você... Você é burra, mulher. É, exatamente. É melhor você voltar, né? Lá, pelo menos, você vai ter uma garantia, né? De que você vai voltar pro lugar que você... pelo menos vai sobreviver, né? Ou vai tentar, pelo menos, voltar pro lugar que você conhece. Ah, eu gostei bastante do filme, como eu disse, não é meu preferido, eu ainda gosto mais do primeiro. É, eu gostei bastante das cenas de ação, acho que foram bem construídas e tal. E, bom, um ótimo filme. Pra mim, pelo menos, é o melhor filme do ano até agora. Lequinho... Sou eu ou você vai falar essa coisa, tipo, não, não é você. Não, é você, cara. Não, essa piada eu já usei duas vezes nos podcasts. É, Lequim. Cara, eu... Cala a boca, Vadia, todo mundo aqui te odeia. Não é você, cara. É o Leonel Picadeira. Eu fiquei super empolgado com o filme quando eu vi, eu ainda tô super empolgado, com vontade de sair de casa pulando num bambu. É muito simples, comissário. Mas... Eita, por que isso? Você assistiu Mad Max ou você assistiu Mad Max ou Canibal Local? Puta que pariu, eu sou um viado. Desde Batman Ressurge, eu não saía do cinema, tipo, tão feliz e meio extasiado por causa de um filme, assim. Cara, esse filme é uma baita experiência. Eu espero que ele não perca a graça das próximas vezes. Eu duvido muito. Mas ele é uma experiência, assim, fantástica. E, sei lá, quem puder ver no cinema, tela grande, coisa no olho, enfim, veja. Eu ainda tô empolgado! Itaca, Giovanna! Calma! Então, ótimo filme de ação. Aliás, eu acho que pode ser o exemplo de como filme de ações, ações devem ser. Isso aí é Lobo de Wall Street, Lobo de Wall Street, né, cara? Eu acho que ele deve ser tomado como exemplo como a indústria de filmes de ação, ó, agora ficou legal, devem prosseguir em sua direção. Por conta que muitos filmes de ação têm aquele problema de direção de cortes rápidos, de câmeras muito focadas em zoom, você não consegue entender muito bem a cena. Zack Snyder? Parece que os câmeras têm mal de Parkinson, né? Tem mal de Parkinson, ficou tremendo, tá cheio de quem, né? Que não querendo ofender, pelo menos. Os câmeras então. Ou quem tem molde parte? Isso é feito pra eles poderem ficar, pra facilitar a cena de ação. Exatamente. Não precisa fazer muita coisa, aí a gente treme a câmera e finge que aconteceu. Já era, né? É, então. Eles tentam fazer isso pra dar aquela coisa de imersão, tipo, oh, como essa cena é editada, mas enfim, acaba se tornando confuso, o público acaba não entendendo porra nenhuma o que tá acontecendo na cena de ação. Perdão a palavra. Legal, tá aí uma brincadeira, né? O jogador profissional! É um filme que George Miller... Caraca! A mão da câmera chega a tremer, cara. Que isso? Perdão, palavrão. Foi muito Capitão América, né? Olha a boca. A direção é brilhante. Na minha preferência, eu ainda gostar mais de Vingadores nesse ano, mas, enfim, é um filme excelente. Você não pode mais gostar de Vingadores. Pra mim, ainda gosto de Vingadores por conta do universo, mas, enfim, não vem ao caso. Excelente filme. O filme, eu acho ele sensacional. Eu adorei esse filme. Eu sou muito fã de Mad Max. Eu tava preocupado com esse retorno dele pro cinema, de como é que ia ser feito isso. E superou todas as minhas expectativas. Como você falou, a ação é desenfreada, ela é nítida, você consegue ver tudo o que tá acontecendo. Todas as perseguições são absurdas, os personagens são carismáticos, a Charlize Theron tá foda no filme, a Furiosa. Delícia. O Nux, o personagem dele também é muito bom. A coisa da religião, deles jogarem prata na boca quando eles estão pra se matar. É cromado, né? Cromada. Tem que ser visto, e tem que ser visto no cinema mesmo. IMAX, então, se você tiver pra conseguir ver no IMAX com som estourando do lado, ainda é uma outra experiência. Só não sai e mata o carro, tá? Por favor. Não vá querer imitar. Não é o Mad Max. Acho que eu até falei isso no cast da trilogia. Eu não tinha assistido nenhum Mad Max antes, assim, sabe? Eu não conhecia nada do universo. Aí eu assisti pela primeira vez os três primeiros filmes e foi um universo muito interessante, assim, porque é uma crescente, né? Como eu havia até dito. É, a cada filme vai se evoluindo esse universo. E nesse quarto filme, esse universo está cada vez mais evoluído, ele está mostrando cada vez mais coisas interessantes de uma sociedade completamente diferente do que você vê no primeiro. É um espetáculo visual que deve ser visto no cinema, assim, sabe? Se você vai, sei lá, baixar o filme, enfim, não faça isso, sabe? Assista realmente no cinema, se você tiver a oportunidade, vá assistir na tela grande, porque é uma experiência única. O cinema é justamente isso. Todo filme ele merece ser visto no cinema, se você tiver oportunidade, mas tem filmes em especiais, assim como Mad Max, que são algo assim que eu saí extasiado do cinema. Eu assisti Cada Um Tem a Gema que Merece duas vezes no cinema, cara. Não são dois todos os filmes que merecem ser vistos. É, exatamente. Eu acabei de falar uma vovó. Aí que você viu duas vezes no cinema esse filme? Eu te pergunto. É, porque uma eu fui ver com meus pais e outra com os meus amigos de escola. Era isso ou Ameaça Fantasma? Eu já vi Alves e Esquilos 3 no cinema, então. Eu também. Vamos parar, cinema, eu tô ficando meio triste. Eu vi Xuxa. Xuxa, não, enfim, foda-se. Amor estranho. Poderia ter visto, cara. Seria uma boa experiência de ir no cinema. Chegamos à parte de indicações, eu vou pedir pro Lequinho fazer essa indicação para esse podcast. Enfim, como no último podcast a gente estava falando de universos inspirados pelo Mad Max, e como eu voltei a ler esses dias, leiam Crossed, cara. Tava no alfabeto até o ano passado. Enfim, leiam Crossed, cara. É meio que lembra um pouco o universo do Mad Max, apesar de ser bem mais violento. Tem umas coisas bem mais pesadas. Mas é também um universo pós-apocalíptico, meio louco, meio sangrento. Garfienes. Exato, Garfienes. Obrigado, resumiu bem. Leiam, é legal. E não leiam perto dos seus pais. Opa, eu vou indicar um filme de 83 que chama Guerreiros do Futuro. Que é um filme que pegou carona no sucesso do Mad Max. É um filme italiano de exploitation e tal. Que é bem na pegada Mad Max. Inclusive o nome deles é agora o Mad Max copiou, que é Horrors of the Wasteland. Chupa, George Miller. E eu achando que ele ia indicar. Não, eu vou indicar um filme muito legal, assim, novo, chamado Guerreiros de Fogo, né? Que tem a participação do Arnold Schwarzenegger. Não, agora eu acho que o Joker só indica coisa filosófica. Eu vou indicar um filme. Exatamente. Baseado na filosofia de Dostoiévski. Minha indicação vai para o filme Madrugada dos Mortos original, de 78. Filme muito bom. Ele. Dirigido por George Romero, o pai do. Outro moderno. Mais um. Enfim. Filme que me veio à cabeça assim de pós-apocalíptico. Sim. Uma versão assim boa. Antigo também, de 81. Tem um outro personagem também que é forte no cinema, pelo menos na minha opinião, que é o Snake Plissken. Boa. Aí sim, cara. Filme maneiro, pós-apocalíptico. Você tem aí uma Nova York. Uma Manhattan transformada em prisão, o herói tendo que invadir a cidade para recuperar o presidente. Bom, a minha indicação para esse podcast não é um futuro pós-apocalíptico, mas também influenciou o Mad Max, Três Homens e um Conflito, que é o bom, o mal e o feio, né? Como a gente gosta de chamar. Cara, acho que eu não preciso nem ficar falando muito sobre esse filme. É algo espetacular, assim, um dos clássicos do cinema que influencia até hoje, influencia sempre todos os filmes sobre um personagem solitário que chega em uma cidadezinha, ou enfim, aquela história básica de faroeste. E, no caso, eu recomendo até assistir os dois primeiros filmes. Assiste a trilogia dos dólares, né? Assisti também. Homem Sem Medo, né? Homem Sem Nome. Assisti também No Tempo das Diligências, do John Wayne, que também é inspirado. Personagem pra. Que eu falei que era do Charles Bronson. Do Charles Bronson, né? O desejo de matar, né? Mas o Charles Bronson foi ator de faroeste, né? Também, né, cara? Isso que é legal. E tem vários. Tem na Netflix, tem vários filmes de faroeste muito bons pra vocês. Assistam Era Uma Vez no Oeste. Era Uma Vez no Oeste também. Assista Django original com o Franco Nero. Também. Assista Django Caçando Tubarões também. Galera, chegamos ao final de mais um podcast Banco de Cérebros. Eu quero agradecer aqui Joker e Lequinho mais uma vez aqui no podcast. Pra quem curtiu o Tá Livre, eu e o Lequinho temos um blog do Tá Livre, chama Pai Bomb, a gente tem podcast, texto. Entra lá. Léo, alguma coisa a falar? Aliás, agradeço essa participação aqui, cara, seu retorno. Eu que agradeço e nada mais a declarar. Tá certo. Carlos, valeu pela sua participação. Ah, só uma coisa. Quem tiver ainda interessado em curtir muito, existem, tipo, tem um fã-filme legalzinho de Mad Max, pra quem quiser ver. É Mad Max Renegade. Pô, vou procurar. Tem um festival no deserto também, que um monte de cara se junta pra assistir de um mango também. É o Burning Man. É um festival maneiríssimo que acontece no deserto de Nevada. Nossa. É tipo, acontece todo ano. Eles constroem meio que uma cidade lá, passam algum tempo lá, tipo. E eles inspiraram muito o visual do festival. Tem muitos carros no estilo do Mad Max. Eles chegaram, acho que até ano passado, construíram uma cúpula do trovão na cidade. Caralho, velho! Ilustraram. É bem maneiro o festival. É uma coisa meio que autossuficiente lá dentro. Eles passam um tempo lá, tipo, é muito maneiro. E quando é que a gente vai? Eu tava querendo ir esse ano. Eu tô esperando minha sunga de couro. Máscara do Jason já tem, né, pra imitar. Já. Obrigado por escutarem o podcast Banco de Cérebros. Essa semana teve duas edições. Se você por acaso não ouviu a edição da trilogia de Mad Max, escute, é fundamental. Se você por acaso não ouviu ainda, só quero dizer, eu não sou maconheiro, apesar das teorias. Pra caramba, não é nada, né? Só fala de filósofo agora, tá tão saco. Mas, enfim, galera, deixa seu comentário aí no nosso post do podcast, ou até mesmo no Facebook, se você vê a publicação sendo compartilhada, né, do podcast. É importante que você dê o seu feedback pra gente saber quem tá escutando aqui o podcast. Deixa aí seu comentário, dê um adendo sobre o podcast, fale algo que a gente não citou, ou se você por acaso discorda ou concorda com alguma coisa, deixe seu comentário, é bem importantíssimo. E você pode nos seguir nas nossas redes sociais, facebook.com, twitter.com, instagram.com. A gente tá bastante, né, postando bastante imagens e vídeos no Instagram também. No YouTube tem vídeos também. Eu planejo lançar mais um vídeo, né? Eu fiz um vídeo sobre fazendo review daquele box maravilhoso, né, com Flash Gordon, Flash, He-Man. Enfim, galera, pra quem não conhece o site em si, www.bancodeceros.com.br. Grande abraço e até a próxima edição, próxima semana, quarta-feira. É isso aí. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.